Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oito horas e 24 minutos em Foz do Iguaçu, hoje dia 10 de outubro de 2014, sexta-feira, dia de café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. E recebemos nesta sexta, que é a primeira sexta-feira após as eleições, ela que foi eleita deputada estadual aqui na cidade de Foz do Iguaçu, deputada pelo PSC, Cláudia Pereira. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. E hoje, mais uma vez, estaremos sem Hélio Eduardo Lucas participando deste café, até por questões contratempos do Lucas em se deslocar aqui até a emissora. Cláudia, mas claro que, assim como eu tenho perguntas, ele também tem suas perguntas para falar a respeito. Primeiramente, vamos até falar de como foi essa eleição. Foram 29 mil votos, né, obtidos no Paraná. Como é que foi o acompanhamento até da apuração dos votos e, claro, também no acompanhamento dos votos de Ratinho Júnior, o principal puxador de votos ali do partido, que acabou levando 12 deputados, 11 com ele, né, junto, para a Assembleia Legislativa? É, foi a apuração, na verdade, assim, Guilherme, desde o início, quando fui convidada para me colocar à disposição, o próprio Ratinho Júnior até havia me adiantado que ele realmente tinha esse foco, esse objetivo de sair deputado estadual e que seria uma grande oportunidade, historicamente, ele faz sempre uma grande votação. Então, nós tínhamos já uma projeção, né, e sempre falei isso em todas as minhas reuniões, de 30 mil votos, nós teríamos que trabalhar para pelo menos fazer 30 mil votos, que é a quantidade que nos levaria a uma representatividade de Foz lá na Assembleia. Então, nós trabalhamos para fazer 15 mil votos aqui e o restante fora, a complementação fora. Então, a apuração se deu assim, até que tranquila, né? A gente foi acompanhando e foi atingindo aquilo que na expectativa. Mas a emoção também é muito grande. Estava, né, com a minha família, a gente pôde acompanhar. E no final, aí, aquela sensação de alma lavada, né? Que você consegue, após um trabalho muito extenuante, porque a campanha é um trabalho muito extenuante, você, principalmente a campanha que nós fizemos, que foi em contato com as pessoas, né, conversando olho no olho, fazendo reuniões em casas, no comércio. Então, foi uma campanha bastante exaustiva, até porque para deputado não é só a Foz do Iguaçu, nós corremos aí muitos mil quilômetros aí pelo estado, né, e a gente já pôde conversar com muita gente. Então, no final, tem aquela sensação do cansaço físico, mas tem aquela sensação também do dever cumprido. Então, aí nós atingimos Foz do Iguaçu, a nossa meta era 15 mil, nós passamos aí dos 17 mil, então a gente ficou, eu fiquei muito feliz, né, pela receptividade de Foz do Iguaçu, que é a cidade, né, base, a cidade que nós temos aí prioridade, né, e contando também com toda a nossa região. Então, fizemos voto em mais de 200 municípios pelo estado, mas Foz do Iguaçu e nossa região aqui é a prioridade do nosso trabalho. E foi sua primeira campanha como candidata, não a primeira campanha, porque Reni Pereira, seu esposo, já foi eleito deputado estadual, prefeito de Foz do Iguaçu, enfim, mas sua primeira campanha como candidata. E como é que foi estar aí nesse outro lado, já na linha de frente durante todo esse trabalho? É diferente, é bem diferente. Você pediu voto para alguém e você pediu voto para você mesma, né? Eu tinha um trabalho realizado dentro da assistência social, que foi o que a população mais teve acesso, né? Mais teve visibilidade. Esse período que eu estive com o Reni desde 2002, foi um trabalho mais de bastidor, né? Um trabalho mais até técnico, pela minha própria profissão, pude ajudar bastante, auxiliar bastante, mas na parte mais técnica, né, mais de bastidor realmente. A parte que agora me favoreceu, que foi o trabalho desenvolvido na assistência social, foi um trabalho aí de 15 meses que realmente me projetou pelas ações. Eu sempre reforço isso, que foram as ações que nós desenvolvemos na assistência social que acabou projetando aí meu nome com uma candidatura viável, alguém que pudesse dar uma resposta para a população. Então, a gente fica muito feliz por conta dessa, primeiro de eu ter tido essa oportunidade de desenvolver um trabalho, até porque só como primeiro primeira-dama poderia estar ajudando, né? Mas eu sempre falo, brinco, com primeira-dama posso chegar, tomar um cafezinho, fazer uma parte social, mas como secretária da Assistência Social, pude implementar políticas públicas aqui em Foz do Iguaçu, coisas que não existiam ainda no Brasil, que acabaram me dando esse destaque, né? Então, eu acredito, esses votos na cidade de Foz do Iguaçu, que foram, e na região também, porque aqui a própria CBN é uma rádio que eu vim muitas vezes falar das minhas ações, ela é ouvida aqui em vários outros municípios, né? Então a gente teve a condição de entrar na casa das pessoas, no carro das pessoas, para que elas pudessem ouvir as ações que a gente estava promovendo aqui no município. E isso acabou dando um destaque aí no meu nome, e eu dou crédito a essas ações aí que acabaram colhendo agora em números de votos. E é advogado, inclusive. inclusive tem especializações na área de gestão pública, uhum. contas públicas. Isso, eu me especializei na lei de responsabilidade fiscal lá no passado. Eu nem imaginava que eu estaria, né, à frente, né, na, numa administração pública, mas foi que realmente me norteou com muita segurança, pude caminhar com muita segurança dentro da, dessa área, criando coisas novas e executando muitas coisas que essa base, né, me auxiliou bastante para que eu pudesse fazer tudo com muita segurança e muita lisura. Então, passei por esse processo, esses 15 meses ainda da Secretaria de Ciência Social, né, e ilesa de ter cometido qualquer ilícito, qualquer... Então, fizemos tudo dentro da legalidade, plantamos uma boa semente e agora colhemos bons frutos. Vou fazer uma separação de rede neste momento. Estamos já com a chegada do repórter CBN Rede Nacional. Hoje você deve ter percebido que estamos com uma programação um pouquinho diferente na rede CBN, até em função da questão do caso de ebola, né, suspeito ali na cidade de Cascavel também. Você que está nos ouvindo agora no AM em 1320, hoje foi o retorno da propaganda eleitoral gratuita ao rádio neste segundo turno. Então, quem está nos acompanhando no AM 1320, fica com o repórter CBN, na sequência, o Jornal da CBN, primeira edição. Quem nos acompanha na internet, continuamos esse bate-papo aqui com a Cláudia Pereira, neste Café com a CBN. E continuamos aqui na internet, em cbnfloss.com.br. Cláudia Pereira, mais de 29 mil votos nesta eleição para deputado estadual, primeira eleição, né, disputada como candidata, efetivamente. E a partir de agora vem também aquela questão da responsabilidade, né, como deputada estadual eleita. Já dá para sentir nos ombros um pouco até da pressão de ir até a Assembleia Legislativa a partir do próximo ano? Pois é. Acho que além de tudo isso, tem ainda mais uma responsabilidade, né? Que eu sou a primeira mulher deputada estadual eleita, né? De Foz do Iguaçu. Então, eu ainda falo que no ano centenário... é um presente como esse da população, né, principalmente de Foz, que foi quem mais pesou, né, a gente também tem essa responsabilidade de representar as mulheres, que nessa legislatura apenas 3 mulheres, né, conseguiram aí uma cadeira na Assembleia. Acho que nós vamos poder unir as nossas forças lá e trabalhar muito em prol também das políticas públicas para as mulheres. Né, uma das ações, sim, o peso da responsabilidade, né, ele já tá acontecendo, né, mas a gente, como teve um trabalho já de muitos anos acompanhando, acaba se tornando alguma coisa até quase que natural. Né? Essa responsabilidade, ela já vinha com a gente já há muito tempo, e aí em diferentes esferas é onde a gente estava aplicando, né, esse trabalho. Hoje, com essa nova oportunidade, nós vamos ter condições de fazer coisas que vão gerar resultados aí em âmbito no Estado. Uma delas são as unidades móveis de mamografia, que é uma que eu quero aí chamar aí as meus pares aí, que seriam principalmente as outras duas mulheres, para que nós possamos encampar juntas essa ideia. Né? É uma ideia que veio durante a campanha, acabei levando ela por muitos lugares, por onde passei, fizemos um material exclusivo e teve aceitação assim, incrível. Né? Então é uma possibilidade muito grande da gente poder criar aí, dentro das ações do Outubro Rosa, que todo ano tem, não só em Foz do Iguaçu, mas todo o Paraná, ações concretas como essa, tornando uma política interessante para o município e para todo o estado do Paraná. As unidades móveis de mamografia já existem em outros lugares, principalmente até em outros países. Foz do Iguaçu começou timidamente no ano passado, mas de forma, apesar de não ter condições, mandato nenhum, eu fiz como primeira-dama, a gente já conseguiu o caminhão, já conseguimos até algum recurso para poder dar o pontapé nesse projeto. Agora, se tiver um reforço aí, né, parlamentar e também do governo do Estado, nós temos certeza que isso aí vai virar realidade em todo o Estado. Na eleição agora, no domingo, foram votos em torno de 200 municípios, né, conquistados. Foz do Iguaçu, claro, foi o município que mais depositou votos na sua candidatura, mas a partir do momento que se assume um cargo ali na Assembleia Legislativa, torna-se um deputado, uma deputada dos 399 municípios paranaenses. Em linhas gerais, como é que vai ser sua atuação ali na Assembleia Legislativa? Então, o parlamentar, ele pode, através da legislação, e deve, né, fomentar principalmente a geração de oportunidade para as pessoas. Né? Nós trabalhamos, o Estado, as cidades, elas são formadas de pessoas. As pessoas estão ali esperando oportunidades. Né? Então, eu quero trabalhar bastante nesse sentido, né, de legislação que fomente a oportunidade para as pessoas, a geração de renda, a geração, né, de maiores condições de trabalho. E também outras coisas, tem algumas coisas que não são inerentes à função de um deputado, mas ele pode fazer indicações para o governo. Então, algumas coisas na questão da educação, né, esse por exemplo, na questão da saúde. Então, a gente pode fazer essa mobilização, esse trabalho, para que o governador, né, através de uma indicação do parlamentar, possa colocar também no seu plano de ação. Então, em linhas gerais, né, acho que a nossa região aqui, ela é possível fomentar ainda muito mais o turismo. Nós temos aqui uma região vasta aqui que pode ser fomentada aqui, o turismo rural, né, e eu focar também para outras, a qualidade de turismo também, e ajudar com que nossa região aqui consiga desenvolver como um todo. Né. Foz do Iguaçu é uma cidade muito importante, tem destaque, né, nacional e internacional, mas nós temos que assumir que essa região toda nossa aqui, ela tem também que ser favorecida com esse turismo, que muitas vezes desce apenas em Foz do Iguaçu, dá um giro aqui e vai embora. Então, nós também temos condições de trabalhar no sentido de fomentar também que esses municípios próximos, aí assim como outras áreas do estado, conheço várias outras regiões do estado que tem um potencial turismo enorme e não é ainda muito explorado. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido de desenvolver o estado inteiro como um todo. Também a questão aqui de Foz do Iguaçu e região, né, toda essa área da nona regional de saúde, na época da campanha foi assinado um compromisso por parte dos candidatos com propostas apresentadas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui de Foz do Iguaçu. Um dos pontos é a própria questão do desenvolvimento local. Como deputado estadual, de que maneira pode atuar até para conseguir aí recursos, enfim, iniciativas que possam promover a geração de empregos e oportunidades aqui no município e na região? Então, nós firmamos esse compromisso e agora parece-me que nós vamos reafirmar esse compromisso, né, com os deputados eleitos, né, e é justamente isso que eu acabei de falar, né, nós temos que fomentar através que o deputado parlamentar, ele vai fazer leis, né, ele faz parte do legislativo, ele não pode criar nem renunciar a receita. Ele tem algumas limitações, mas o que passa do poder dele, da competência dele, ele tem condição de fazer uma indicação para o governo do estado para que ele mesmo faça. Então, a gente tem condição, sim, de, através de legislação, beneficiar ou isentar alguma coisa que esteja dentro do limite do parlamentar. E aquilo que estiver fora, nós buscarmos aí, nós vamos ter uma bancada muito forte, né? O PSC acabou aí por eleger aí um número muito grande de deputados, e essa bancada vai ter um peso muito forte dentro da Assembleia. Então, eu acredito que esse peso vai favorecer com que os projetos que a gente encampar dentro da Assembleia, a gente tenha condição de levar eles até o final, e inclusive as indicações de governo. Então, é trabalhar nesse sentido, né, favorecendo, fomentando a nossa região, para que a gente possa ter uma resposta o mais rápido possível, não só para a população local, mas também para os grandes investimentos. Você sabe que qualquer grande investimento, qualquer empresário, ele quer ter um retorno. Né? E para isso nós temos que viabilizar as condições, não só no âmbito municipal, mas também em âmbito estadual. Questão fundamental agora, saúde. Né? Porque a gente sabe que a saúde de Foz do Iguaçu, ela já há algum tempo vem sofrendo com problemas, que o município ele recebe um repasse X, mas ele é o polo de uma regional e também de uma regional informal, digamos assim, que é a área de fronteiras brasileiros que residem no Paraguai. Como é que se pode trabalhar essa questão da saúde, enfim, para solucionar os problemas que temos agora e melhorar a qualidade ao morador aqui da região? Então, eu sou de uma opinião bem definida, né? Eu entendo que esse hospital ele deveria ter nascido já como regional, né? Ele deveria ter sido feito uma leitura no passado, que justamente isso que você acabou de falar tudo aí. Ele era um município que é fronteira, que é Foz do Iguaçu, que é fronteira com a Argentina, com o Paraguai, e que tem aí ao lado aí os municípios que compreendem a nona regional de saúde, que obviamente estariam fazendo uso desse serviço aqui, né? Sobrecarregando os atendimentos, as filas, a população de Foz do Iguaçu tem que disputar, é uma cidade disputando, né, fila com aí mais 8 municípios e mais os paraguaios que vêm, os argentinos, os brasileiros que moram no Paraguai ou qualquer pessoa que vier. O hospital, ele é porta aberta, ele deve atender a pessoa assim que ela chega. Então, nós deveríamos ter feito aí, né, no passado essa leitura e já ter construído ele como regional, assim como está acontecendo no município aí, o governador teve aí há uns 20 dias atrás e anunciou, entre várias ações do governo, que eles estariam, se não me falha a memória, em Umuarama, construindo um hospital regional. Então, a minha luta vai ser para que nós transformemos ele em hospital regional ou então que realmente venha recurso condizente com os atendimentos. O que acontece hoje, Guilherme? Vem recurso do Estado, vem recurso do Governo Federal, mas o município tem que dar a sua complementação. E essa complementação, porque a tabela do SUS já há 10 anos não reajusta. Né? Então, por exemplo, um fisioterapeuta, ele recebe aí do repasse do SUS R$4 e pouco. Qual o fisioterapeuta que vai trabalhar por esse valor? Então, o município tem que complementar, tem que pagar mais de uma tabela, que eles chamam, para complementar esse valor. Só que essa complementação, que é a Foz do Iguaçu que está fazendo, não está fazendo só para os 270 50 mil habitantes, de Foz. Está fazendo para os mais de 800 mil pessoas que estão sendo atendidas aqui. Então, é isso que sobrecarrega o município, né, e isso que acaba dificultando também nessa área da saúde os atendimentos. Porque acaba que o município sobrecarregado, né, ele tem que administrar toda essa população, e é muita gente. Então, precisamos passar essa conta para quem é devida, que é o Estado, já que nós estamos atendendo de forma regional, né, e consertar essa situação. E eu acredito aí que nós temos mais um deputado, que é o Chico, que foi eleito também. Espero que nós possamos, quanto antes, sentar e afinar o nosso discurso, porque ele já disse que ele não é favorável, ele prefere manter como municipal, por ser uma conquista do município, mas a gente tem que ter o pé no chão, né? Nós temos que ter o passo do tamanho que a perna alcança. Foz do Iguaçu está gastando muito mais do que deveria. O município, qualquer município brasileiro, o índice que é determinado para a saúde é 15%. Foz do Iguaçu é o município do Brasil que mais está gastando com saúde, ou seja, não é falta de investimento, está gastando 37% do orçamento geral, né? E isso é uma quantidade bastante grande. Então, nós precisamos resolver essa situação quanto antes e desonerar o município desse encargo, que realmente não é a obrigação dele. Aí, com certeza, vai sobrar recurso até mesmo para comprar serviço para a população de Foz. Então faz os convênios e compra serviço para a população de Foz. Você veja bem, essa situação aí que você acabou de citar do Ebola. Daqui a pouco começa a fechar os hospitais lá, como tá, já fechou a UPA, ficou interditado, e essa referência vai vir para onde? Né? Então nós temos que pensar que a responsabilidade que é ter um hospital, e que hoje quem está arcando com esse custo, né, na grande parte é o município de Foz do Iguaçu. Então vou trabalhar sim para regionalizar, e eu acho que nós devemos sentar eu e o outro deputado para a gente afinar os nossos discursos e trabalhar numa linha só. Não adianta cada um ficar puxando para um lado, agora nós temos que somar por Foz do Iguaçu. Agora vou perguntar até com relação à articulação caseira, porque enfim, em 2012, agora quando o Reni Pereira, então deputado estadual Reni Pereira, foi eleito prefeito de Foz do Iguaçu ficou sem parlamentar, sem representante direto ali na Assembleia Legislativa. 2 anos depois, você retorna, ou melhor, entra, né, como deputada, uhum. E Foz do Iguaçu volta então a ter representante. Como é que vai ser até essa articulação caseira ali entre o ex-deputado e atual prefeito Reni e a futura deputada Cláudia Pereira? Então, o Reni, desde que deixou assumir a prefeitura, ele continuou fazendo essa articulação. Eu sou testemunha de ver ele a cada 15 dias, e as pessoas o Reni viaja bastante. Claro, ele fazia a ação de um deputado estadual, de um deputado federal, né, e nós tivemos um tempo aí, o professor Sérgio ajudou muito, mas o Reni sempre teve que fazer esse trabalho, né, de parlamentar também. E sempre fez, né, ele sempre fez. Mas agora nós vamos ter que nos adaptar aí novamente, né, nós tínhamos 10 anos, nós tivemos uma vida assim, ele lá em Curitiba, eu aqui com a nossa filha. Agora nós vamos ter que fazer o inverso, eu vou precisar ficar durante a semana lá, né, e fim de semana com certeza aqui, como a gente sempre fez. Nós nunca nos desligamos de Foz do Iguaçu, eu sempre morei aqui na cidade, a nossa raiz sempre foi aqui. O Reni sempre foi na segunda e no final de semana vinha, né? E nesses fins de semana que ele precisava circular fora nos outros municípios, aí que tá, eu sempre acompanhei, né? Mesmo com a minha filha pequena, a gente sempre acompanhou, e foi por isso que acabou que eu aprendi bastante como é que funciona também os bastidores da vida de um parlamentar, a interação com os municípios, com os prefeitos, levar as demandas. Então eu sempre participei, então não é nada estranho para mim, né? São 10 anos, né, a gente participando, entramos junto, e agora espero poder contribuir, dar minha contribuição não só para Foz do Iguaçu, mas principalmente para Foz do Iguaçu e nossa região, mas para todo o estado, né, que é a função do parlamentar. Mas lógico, estando o Reni aqui, a gente tem já vai com algumas tarefas, né, algumas tarefas para ser feitas, uma delas é essa questão do hospital, né, e algumas outras aí de investimentos na área do turismo que ele já havia iniciado. Então nós estamos com uma agenda já programada para os próximos dias, ir atrás desses grandes investimentos e trazer para Foz do Iguaçu. Ou seja, você é uma aliada, né, uma soldada à disposição do nosso município. Vamos falar agora até do PSC aqui nesta conversa, porque o PSC ele conseguiu elegê-la para deputado estadual e teve também o candidato a deputado federal mais votado aqui de Foz do Iguaçu, que foi o professor Sérgio, que depois, no final das contas, acabou ficando como quinto suplente na coligação na qual o partido estava para a Câmara dos Deputados. Como é que você até avalia essa votação expressiva alcançada pelo PSC no município de Foz nas eleições para deputado? O professor Sérgio, ele tem um trabalho já de muito tempo, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, que desenvolveu um trabalho voluntário aí em vários municípios do nosso estado, falando sobre as palestras dele, né, contra o uso de drogas. Então ele tinha a semente dele plantada também aí por vários municípios aí das suas das suas boas ações, né? E aí mais uma articulação política que ele, durante o período que ele esteve como deputado, ele pôde aí também ter essa articulação política, também pôde favorecer muitos municípios, inclusive Foz do Iguaçu, com as suas emendas, né? Mas a gente percebe que a quantidade excessiva de candidatos que o município sempre acaba permitindo, né? Mesmo porque é uma democracia, as pessoas querem sair candidato, elas têm, tendo a legenda, elas podem sair, mas essa falta, eu acredito que é até a falta de amadurecimento político, ou não sei o que dá razão a isso, que todas as eleições a gente assiste a mesma coisa, né? Pessoas que não têm viabilidade nenhuma, alguma, colocam o seu nome à disposição e acabam aí angariando uma quantidade pequena de votos, que seria, você pode perceber aí quantos votos faltou para cada um, né? E se a gente pudesse aglutinar esses votos ao redor de candidaturas viáveis, nós poderíamos ter feito uma eleição mais produtiva para Foz do Iguaçu. Então ficou aí muitos aí na expectativa, né? naquela de alcançar outros, que eu não sei por qual razão, durante a minha caminhada, as pessoas me perguntavam isso. Eu falava, olha, analise quem tem projeto de cidade, quem tem projeto pessoal. Porque tem muita gente que lançou candidatura por projeto pessoal, né? Acabou aí entrando há pouco tempo. Eu sei que eu também entrei há pouco tempo, e isso eu explicava. É a minha primeira candidatura, mas eu estou dentro de uma viabilidade que se chama Ratinho Júnior. Eu nunca escondi isso. Eu sei que eu entrei, e isso acho que é uma questão até de pé no chão. Eu sabia que eu não passaria a ter só um nome. Eu teria que ter a viabilidade. E a viabilidade criou uma conjuntura que talvez nunca mais aconteça. O Ratinho Júnior, na próxima eleição, não vem mais para deputado estadual. Provavelmente vai disputar governo, alguma outra, né? Então, havia viabilidade. E aí, tanto é que se concretizou. Nós sempre fomos muito sinceros que nós precisávamos em torno de 30 mil votos, né? Trabalhávamos fazer 15 mil aqui e o restante fora, complementação fora. E foi o que se concretizou. Agora a gente percebe que essa quantidade excessiva de candidatos realmente, realmente atrapalhou, né? Atrapalhou o processo de Foz do Iguaçu, e agora nós vamos aí aguardar mais 4 anos, né? Vamos ver como que daqui 4 anos as questões vão se portar. Por isso que eu acredito que a coincidência de eleições vai ser muito favorável, né? Para o Brasil, até para a população descansar um pouquinho do discurso político, que a população já está cansada, né? Já está desgotada, está muito descredibilizada. Então, coincidir desde presidente da República, vereador, numa eleição só, quem quer ser vereador vai ser vereador, quem quer deputado vai ser deputado, né? Acaba esse joguinho de projetar um nome para uma próxima candidatura. Eu acho que vai ser muito bom que isso aconteça. Isso no cenário de uma reforma política que está em discussão, inclusive no Congresso. Né? Uhum. Agora, quanto à Assembleia Legislativa aqui do Estado do Paraná, o PSC elegeu 12 parlamentares, né? Ratinho Júnior mais votado. A maior bancada é do PSC, a segunda é do PMDB, que acabou sendo enfraquecido, perdeu 5 parlamentares nesta eleição. E o PSC está alinhado ao governador Beto Richa, que reelegeu-se agora no primeiro turno. No âmbito do trabalho lá da Assembleia Legislativa, como é que o PSC vai se comportar, vai atuar, vai buscar a presidência da Assembleia Legislativa? O que é que você já pode sentir desde agora? Então, acho que isso já é uma coisa já natural, né? Dessa expectativa de que isso aconteça, mas nós teremos uma reunião já na semana que vem, né? Eu vou a Curitiba já na próxima semana, faremos uma reunião dos deputados eleitos, junto com o Ratinho Júnior, né? E aí, com certeza, isso vai ser discutido. Mas é algo que, pelo próprio potencial, pela própria conjuntura que se formou, é algo natural que já venha, né? Esse desejo, esse deslinde. Então, eu tenho certeza que ali os outros partidos também vão buscar, é uma posição muito importante dentro da Assembleia, mas eu tenho certeza que o Ratinho Júnior, com a sua bancada e com a sua articulação, ele já não é mais um novato, né? Ele é um político já bem experimentado, é uma pessoa nova, de boas ideias, de novas ideias. Eu acho que ele tem a capacidade de aglutinar. Porque ali dentro da Assembleia não tem isso, entrar pela porta da frente, entrar pela porta do fundo. Na Assembleia chega ali, todo mundo é igual. O Ratinho Júnior, quando entrou pela primeira vez, com maior votação, ele teve que entrar, né, na mesma linhagem que todo mundo, trabalhando igual todo mundo, e aos poucos conquistando o espaço dele. E eu acredito que hoje ele tem o espaço dele conquistado, assim como nós vamos buscar conquistar o nosso espaço também, né? E isso é uma coisa que enaltece a política, né? Nós precisamos fazer uma política de soma, né, e não de diminuir, de menosprezar. Então, acho que ali, essa reunião da semana que vem, com certeza, vai ter já um encaminhamento nesse sentido, né? Mas eu acredito que tem grande potencial que isso realmente venha a acontecer. E quando falamos, né, 29 mil votos. Muitas vezes o termo voto ele acaba ficando banalizado, né? Mas muitas vezes, enfim, acaba se esquecendo de que por trás desse termo votos tem pessoas que foram ali às urnas depositar aí sim seu voto de confiança no candidato escolhido. Que mensagem até você deixa àquelas pessoas que, quando foram lá na urna, digitaram seu número e depositaram justamente essa confiança na eleição para a Assembleia Legislativa? Então, você falou tudo, Guilherme, é o voto de confiança. O meu voto e de qualquer um deputado que se elegeu ou que não se elegeu com uma primeira votação para uma primeira candidatura é um voto de confiança, né? Porque você ainda não tem um serviço dentro daquilo que foi eleito, né, prestado. Não é uma reeleição, é uma primeira oportunidade. Então, as pessoas deram realmente uma oportunidade para que eu pudesse representá-las, né? Não só quem votou em mim, mas quem não votou também, né? Então, assim, eu, de minha parte, tenho o meu compromisso e toda a minha dedicação, meu esforço, meu trabalho. Eu acho que a minha resposta no meu trabalho, no desenvolvimento das minhas atitudes e minhas ações, aí é que vão demonstrar, né, e retribuir essa confiança que foi dada a mim. Então, de minha parte, acho que da mesma forma que quando eu falei para o Reni, eu quero a oportunidade para desenvolver um trabalho diferenciado dentro da assistência social, e eu me comprometo que você não vai se arrepender, porque eu vou me comprometer a dar o meu melhor, é a mesma coisa que eu falei para a população, né, e agora eu quero demonstrar com as minhas ações. Eu acho que é possível, sim, fazer uma política diferente. Nós estamos num período, num processo de Brasil, que as pessoas estão buscando isso. Perceba-se que várias pessoas, vários candidatos que estavam vindo à reeleição não conseguiram se reeleger. Houve uma modificação muito grande, as pessoas estavam observando mais, né? Então, tudo isso faz parte aí e acabou refletindo nas urnas. Então, isso é um reflexo, e por isso que eu digo que esses votos foram votos de pessoas que analisaram o meu perfil. Não foi transferência de voto, né? Não foi porque eu era esposa do fulano, porque era... Não, foi pessoas que analisaram um trabalho que foi desenvolvido, porque eu ouvi isso muito durante a campanha. Então, eu fico muito feliz que foi um crédito que me deram, um voto de confiança, e o que eu posso fazer agora é retribuir com bastante trabalho e dar o retorno mais rápido possível aí para a população que me elegeu e aqueles também que vão me analisar porque não votaram, mas com certeza represento a todos também. Durante essa campanha, inclusive, o Reni acabou virando o marido da Cláudia para muitas pessoas? Eu chegava nas reuniões e falava, olha, às vezes as pessoas me conhecem só como a esposa do Reni, né? Então hoje eu quero me apresentar, daí eu me apresentava, daí depois eu falava, olha, fiquei 10 anos pedindo voto pro prefeito, pro Reni, agora é a vez dele pedir um votinho pra mim. Mas ele acabou até tirando férias pra não ter problema. O Reni é uma pessoa muito correta e fez aí a parte dele também, né? Ele tem uma boa articulação em vários municípios, ele contribuiu, nós não fizemos campanha junto, né? Eu corria pra um lado, ele pro outro, né? Ele muito articulador e aprendi bastante com ele. Ele é uma pessoa muito centrada. E o Reni me ensinou bastante nessa parte de somar, de agregar, de não fechar portas, né? O Reni nunca fez uma campanha agressiva, nunca bateu no opositor, sempre falou bem das propostas dele, e isso a gente acabou aprendendo, e foi o que nós fizemos na nossa campanha também. Foi uma campanha muito tranquila, que acabando a campanha, nós em todas as outras também, nunca saímos com processos, nunca saímos devendo nada para ninguém. Então, sempre a gente faz uma coisa para lá no final tá tudo ok. Então, eu acho que aprendi bastante, e ele, aí sim, dessa vez, ele foi meu cabo eleitoral. Estou já nos instantes finais dessa conversa, esse café com a CBN, com a deputada estadual eleita Cláudia Pereira, do PSC aqui em Foz do Iguaçu. Cláudia, muito obrigado por essa participação neste café e parabéns aí pela conquista deste mandato. Eu que agradeço a você, a todos. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço a todas aquelas pessoas que me deram esse voto de confiança. E agradecer aí, a desejar que todo mundo aí tenha uma boa discernimento aí na eleição para presidente, que ainda vamos eleger o presidente da República, né? Para que nós tenhamos aí boas escolhas, porque nós vivemos depois o reflexo dessas escolhas. Então, Deus abençoe cada família e muito obrigado pelo convite aqui no Café da Manhã da CBN. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui em cbnfoz.com.br. O Café com a CBN volta na próxima semana. A panificadora Adorela aceita encomendas para festas, casamentos em geral. Todos os dias, de segunda a sábado, a Adorela serve um delicioso almoço. Aos domingos tem o mais saboroso churrasco da cidade, com frango, maionese, salpicão, arroz e muito mais. Panificadora Adorela, Rua Bogotá 26, esquina com Araguaia, em frente à garagem da Princesa dos Campos. Telefone 3573-5217. Panificadora Adorela. Mais sabor ao seu dia a dia.